saber que gosto de você. Seu sorriso vale mais que mil palavras. Posso ver que gosto de você. Gosto de você porque Jesus nos une em seu amor. Gosto de você porque somos irmãos. Gosto de você porque Jesus nos une em seu amor. Gosto de você porque somos irmãos. As atitudes valem mais que mil palavras. Posso ver que gosto de você. As atitudes valem mais que mil palavras. Posso ver que gosto de você. Gosto de você porque Jesus nos une em seu amor. Gosto de você porque somos irmãos. Gosto de você porque Jesus nos une em seu amor.